tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Como esquecerei esse acontecimento? Tinha uma pedra no meio do caminho. Thank you. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Thank you.